bálsamo que sara e alivia a dor da vida. O amor é inimigo da traição e não gosta da partida. O amor é uma fonte inesgotável que dispensa comentários. Não tem ódio, não tem cor e nem rancor, não tem sentido contrário. O amor, quando aparece, dá um chega no complexo e na razão. Rasga a alma, se humilha, sacrifica, amolece o coração. Considera até mesmo anonimato e acredita no fingido. Quando amor é de verdade e alimenta, dá descanso ao sofrido. O amor não se divide nem agride, é compassivo e só aumenta o querer. Enfrenta a guerra, bate contra o preconceito, não importa o que é sofrer. Analisando as qualidades desse amor, é que eu entendo porque Cristo veio aqui. Ficou bem claro que o sofrer que ele passou foi por causa desse amor. O amor que Jesus tem por ti é esse amor. Importa o que é sofrer. Analisando as qualidades desse amor, é que eu entendo porque Cristo veio aqui. Ficou bem claro que o sofrer que ele passou foi por causa desse amor. O amor que Jesus tem por ti é esse amor. Por ti.